deixa o meu olhar ser a luz que te guiou e cantar a liberdade com as asas que te dou. Assim não queres, não te apetece, está tudo bem, é o que parece. Eu dou-te tudo o que me pedes e mais ainda, mas tu não cedes. Será que já não sabes ser a deusa que me fez? Ser a tua fantasia para te ter mais uma vez?